cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, regozijem os ouvintes do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, que normalmente estão à espera de fado. Pois hoje retornamos ao fado. O fado de Lisboa, não o de Coimbra. E creio que a última vez que falámos aqui em fado, falámos na altura do Saudades do Futuro. Portanto, um disco que reunia aqui muitos jovens que tiveram a oportunidade de, também de falar aqui para o Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E na altura fizemos o seu devido destaque. Já, alguns a meio do presente ano, que nesta última semana de novembro estamos quase a terminar o ano. Pois bem, retornamos ao fado. E quando falei de Saudades do Futuro, foi para lembrar que era de jovens de que falávamos. E hoje, uma vez mais, assim é. Este Luís Caeiro é um nome que provavelmente já não passará despercebido a grande parte dos nossos ouvintes, não só por aquilo que já temos vindo a divulgar deste seu trabalho hoje a fado aqui na Boa Nova, mas também por via de ele ser um rapaz mediático. E vai ser ele próprio que vai dizer porque é que o é. Antes de mais, e uma vez à distância de telefone, uma vez mais assim acontece, mas falamos então para Cascais. Olá, bem-vindo aqui à Boa Nova, Luís. Olá, bom dia. Luís, eu dizia que é um rapaz mediático e quem venha a ter a possibilidade de adquirir este disco, logo à partida tem aqui a sua cara, associa-se para aquilo que já passou, não só, enfim, naquilo que lhe permitiu trabalhar com o Filipe Laferia, mas muito pelo aquilo que passa na RTP1 e não só isso, também na TVI, onde veio a ser finalista, inclusive, na altura de Uma Canção Para Ti, isto já nos anos idos de 2008, portanto, há 4 anos atrás. É verdade. Foi uma, digamos que é uma pequena carreira que se foi construindo portanto, sem ser nada programado, tudo foi acontecendo naturalmente, foi acontecendo lentamente e naturalmente, bastante naturalmente, portanto, nada foi programado, nada era, portanto, estudado, não havia, portanto, e foi acontecendo tudo, desde o concurso que ganhei da Grande Noite do Fado, uhum. Lisboa, até à gala na Cipro Fado, que venci, tive o privilégio de partilhar o grande palco do Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, com grandes artistas no musical de Filipe Laferia, durante um ano e meio, uhum. com sala esgotada todos os dias em 800 pessoas, portanto isso que deu uma capacidade de estar em palco bastante grande, portanto, e uma capacidade de comunicação com o próprio público enorme, portanto, mas isto tudo foi acontecendo dia a dia, portanto, passo a passo, não, nada foi programado. Fado estranho e magoado, mas que pudesses senti-lo tão na alma como eu. Fado estranho e magoado, mas que pudesses senti-lo que ao ouvi-lo toda a gente dissesse quem o cantava, quem o escreveu não importa, que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava, quem o escreveu andei de porta em porta para ver se te encontrava. Eu hei de pôr em alguns versos o fado que há nos teus olhos, o fado da tua voz. Diversos fado eu tenho outro, triste fado temos nós. Nossos fados tão diversos. Tu tens um fado, eu tenho outro, triste fado temos nós. Uma vez falámos já em Filipe Laféria, eu não resisto a ler aqui aquilo que diz de si Filipe Laféria. E vou agora então pôr minhas palavras aquelas que vêm escritas por ele. Luís Caeiro traz o fado da imensa planura alentejana. Guarda na sua gênese o sangue dos árabes, dos lusitanos, dos latinos, a ascendência da história do seu povo triste e heroico, o destino do poeta que canta os mais profundos sentimentos de português, navegador perdido no mar de lágrimas e paixões que na caravela do seu destino serão sempre o mesmo e o seu mais apaixonado fado. Ora bem, estamos a falar de Luís Caeiro, com quem o Filipe Laféria veio a trabalhar, e desde logo disse que andou com aqui sendo escrito, que são das palavras mais elogiosas que poderá ter, e com a magistria que o Filipe Laféria nos habitua, falar da planura alentejana. Ora bem, é como alentejano que se assume aqui Luís Caeiro, é. Se quem realmente esteja a ouvir e esteja atento percebe logo até pelo sotaque. É verdade. Que é garrido. É mesmo de onde sou, de onde nasci e criado, tanto em Évora, tanto mais propriamente em Montoito, portanto, Conselho de Redondo. Foi ali que nasci, foi ali que comecei a cantar aos 8 anos, após ter ouvido o meu avô colocar um disco de uma senhora que eu não conhecia de lado nenhum, que era a sua dona Amália Rodrigues, que é a minha inspiração quanto artista, e a ela se deve a minha carreira artística, a ela se deve o meu fado, a minha arte de cantar, que se foi tornando mais minha, portanto, durante os tempos, portanto, criando um estilo próprio e na continuação, mas é a ela que isto tudo se deve. E sim, sou do Alentejo, onde homenageio sempre a minha terra, a todo lado que vou posto tenho grande orgulho nela, tal como está no disco, a grande homenagem, com o lírio roxo, a cantiga tradicional alentejana, campestre, não é? Acompanhada pelo grande grupo coral de trovadores do mundo, que dá aquela alma do grupo coral, tanto da cantiga alentejana, da canção alentejana, aquilo que é, portanto, aquele grande tema que é o lírio roxo. notar essa persistência além de Jana. Recordo-me aqui outros nomes, agora mais recentemente o António Zambujo, que tem feito bastante sucesso. Sim, o António Zambujo, sim. Com os Magnificados, já foi duas vezes nosso convidado aqui na Boa Nova. E isso tudo vem, de facto, a mostrar a vitalidade do fado, que infelizmente hoje em dia também já é reconhecido como património da humanidade, e vem engrangear novos públicos, não só novos públicos, também novos autores. O Luís Caeiro também conhece provavelmente esse trabalho, curiosamente vem partilhar a mesma editora do Saudade no Futuro, né? Destas novas vozes e novos guitarristas também. O Luís Caeiro é nesse ambiente que se sente bem, dos novos, ou de algum modo não vem a menosprezar, não é o termo certo, mas a deixar de ter em conta também aquilo que já foi sendo feito até participar? E recordo-me que aqui este álbum tem, por exemplo, na viola de fado, o Jorge Fernando. Tem. É assim, a minha geração é a geração atual, a geração recente do fado. Claro que há um respeito por mim enorme, pelas pessoas que começaram, que fizeram história na história do fado, tal como são os poemas do meu disco, uns que fazem história na história, já fizeram história na história do fado, e outros compostos para mim, que tal como o nome que referiu, o grande Jorge Fernando, entre outros Zé Luís Gordo, entre outros, e claro, os meus colegas atuais, com quem temos todos uma amizade muito grande e com o qual me integro muito bem, cada um com uma maneira de cantar diferente, claro, porque o fado, no meu conceito do que é o fado, para mim o fado é mistério, e cada um sente-o à sua maneira, cada um de forma que o sente e que o entenda à sua maneira, não é? Mas claro que os meus colegas, para nós aquele convívio que depois dá, depois do espetáculo, é muito importante para todos nós, claro. Um dia deste sonhar que vi a mal e a rezar, um dia deste sonhar que vi a mal e a rezar, o que é não sei, sei que rezou a cantar. O que é rezou, não sei, sei que rezou a cantar. Cada fado era uma reza, estava sempre em oração. Cada fado era uma reza, estava sempre em oração. Com alma bem portuguesa e fados no coração, com alma bem portuguesa e fados no coração, é por isso que cantava com os olhos bem fechados. É por isso que cantava com os olhos bem fechados. Cantava enquanto rezava, pois rezava a cantar fado. Cantava enquanto rezava, pois rezava a cantar fados. A sua voz de cristal que Deus deu para cantar, a sua voz de cristal que Deus deu para cantar, tinha algo celestial, e assim cantava a rezar. Tinha algo celestial, e assim cantava a rezar. E quando se despediu, no meio de tanta saudade, e quando se despediu, no meio de tanta saudade, o fado que o mundo sentiu tornou-se bem da humanidade. O fado que o mundo sentiu tornou-se bem da humanidade. Thank you. Há pouco falou da Amália, naturalmente, e curiosamente, até para abrir o disco, vem aqui com um poema do Eduardo Rebelo e sobre o fado menor, ter aqui este Sonhei com a Amália. Porquê é que é, desde logo, o primeiro tema do disco? Porquê? Porque foi essa pessoa, essa grande senhora, essa grande inigualável, inimitável, inigualável, tanto todos os maiores elogios são poucos para descrever, e foi ela que me incentivou, foi ela que me despertou para o que era o fado. E para ver, o fado, quanto a mim, o fado nasce com a pessoa, já tinha nascido comigo, agora era preciso ser descoberto por mim, e foi ela que me fez descobrir, foi ela que me fez avançar e dizer, é isto que eu quero, porque é nisto que eu me sinto bem, e hoje em dia a minha vida já, o fado, que está na minha vida de tal maneira que eu não passo um dia sem cantar, em qualquer ocasião lá me lembro, que é já automático, uma pessoa que vou a andar, lá começa a trautear qualquer cantiga, que sai assim automático. A Amália, sendo ela para mim a minha maior referência, pronto, é fundamental estar como em destaque uma grande homenagem a essa grande senhora, essa grande diva do fado de todos os tempos, como primeira faixa, portanto, no meu álbum O Já Fado. Pois bem, mas é mais à frente, e aqui começa logo o paralelismo da conversa, é no Foi Deus, curiosamente escrito por Alberto Janos, também ele é um alentejano, não é? A minha terra, Reguengo, Monsaraz. Que era curioso, sabia que era alentejano, não sabia que era também de Reguengo. E é aqui que, enfim, até pelas versões mais recentes que há deste tema, se vai procurando paralelismo da sua voz e da sua maneira de cantar. Aquilo é, como lhe disse, cada pessoa tem... Eu aprendi a cantar com a Amália. Aprendi a cantar, o sentimento é meu, pronto. Se calhar muito idêntico àquilo que ela sentia quando cantava, porque gosto do mesmo estilo de música, o mesmo estilo de fado, que é o fado, com o conceito de protótipo de fado, que é o que ela cantava, é isso que eu canto. Agora, é muito importante para mim a forma como ela cantava, e foi com ela que eu aprendi. Agora, torna-se, claro que eu canto à minha maneira, é difícil fugir, se calhar, a uma voltinha ou outra que se vai assemelhar às voltas da Amália, porque o que ela fez foi tão perfeito que é muito... e que nós estarmos a criar até se torna difícil, porque aquilo é tão bom. Agora, claro que as vozes são diferentes, as maneiras de estilar são diferentes, mas claro que há sempre qualquer coisinha que nós vamos pescar e que mesmo ouvindo é automático e que nós vamos pescar mesmo sem querer. E claro, e vamos pescar o melhor que temos, portanto, até é perfeito, não é? Não sabe ninguém porque canto fado neste tão magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Deus que deu-os aos olhos, perfumou as rosas, deu ir ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desviando e choro. Fez o espaço sem fim, deu-lhe tuas andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Isto de ventura, saudade, terror e talvez. mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera. Esta voz a mim. Ai, e deu-me esta voz a mim. Nas suas viagens entre Alentejo e Lisboa, o que é que houve no carro? O que é que ouço? Olha, se eu lhe disser que a minha banda preferida são os Guns N' Roses, que a minha solista preferida é a Tina Turner, é a Aretha Franklin, pronto, eu ouço de tudo, desde metal a pop, desde pop a rock. Só não gosto muito de jazz, isso não gosto muito, mas ouço também. Agora, ouço de tudo, não ouço só fado. Ouço, mas dentro do fado que ouço todos os meus colegas, dentro da Marisa, dentro de Alfredo Marceneiro, dentro de atuais o Marco Rodrigues, a grande Ana Moura, que para mim é tão importante hoje em dia, a Carminho, portanto ouço toda a gente, pronto, e claro, a Amália, como não podia deixar de ser a Amália, já nem falo da Amália porque a Amália é tão presente para mim que já nem preciso de falar, não é? Porque eu ouço muito claro a Amália, pronto. Isto traz aqui à fase dos desafios, e desde já tenho que confidenciar aqui aos nossos ouvintes de que o Luís Queiro, com pena minha de não ter visto, já esteve aqui ao nível do hospital. Portanto, já conhece a cidade e julgo, enfim, isto agora já é puxar a brasa da nossa sardinha, que tenha sido bem recebido. Enfim. Muito e graças a Deus gostei muito do público. Foi um espetáculo estrondoso, onde estava esgotado. O espaço, portanto, e era bem grande. E foi, portanto, de um calor humano, daquela gente que quase eu terminava, os fados ainda não terminava, já estava tudo de pé, e quando terminei o espetáculo, as pessoas pediam mais um e mais um e mais um, e eu com muita pena cantei mais dois e pronto, já não poderia estar a cantar mais, porque senão estávamos ali até amanhã, até de manhã do outro dia, e com todo o gosto meu. É que se eu pudesse, poderia, mas no outro dia tinha outro espetáculo e não podia ir. Claro, peço imensa desculpa. Pois bem, então, tendo aqui esta fase dos desafios, vamos começar por isto. Imagina que vem novamente aqui ao Oliveira do Hospital e que lhe dizem, pode trazer consigo dois autores, dois cantores, dois fadistas ou até dois grupos. Quem é que o Luís Queiro iria convidar? Iria convidar a Ana Moura, com certeza. Ela já cá esteve por duas vezes aqui ao Oliveira do Hospital. Sim, eu sei também que já esteve aí. Iria convidar, com certeza, a Ana. Gosto Moura, muito dela. Que tem agora também um novo disco também. Sim, sim, grande disco. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. Ora bem, então a Ana Moura é um, agora tem outro nome ainda para escolher. Ou a Marisa ou o Marco Rodrigues. São versos, meu amor, falam de ti. Mesmo que às vezes finjam não falar, são versos, meu amor, falam de ti. Mesmo que às vezes finjam não falar. Eu imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, disse: eu não prescindo de ter no meu concerto a companhia de Luís Queiro. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Ai, para mim, de todos, de toda a gente que gosto de fado e que gosto de me ouvir cantar, para mim é um privilégio cantar com toda a gente. Não faço restrições uhum. entre uma pessoa, entre um grupo ou outro. Não faço. Portanto, está aberto a qualquer convite. Qualquer convite para mim seria uma honra, uhum. mais do que um orgulho, uma honra de poder participar. Agora outra é esta. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, um cantor, e que pede a um lisqueiro que venha integrar esse disco com uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor e já agora que tema seria esse? Ana Moura. Ana Moura, muito bem. Já agora o tema, isso seria uma coisa a ser ponderada e a ser vista também entre mim e ela, aquilo que fosse o tema, portanto, que tanto para os dois seria conjugado e seria do gosto dos dois, claro, que ela também canta o mesmo estilo de fado que eu canto, portanto seria muito fácil. E sendo a pessoa espetacular que é a grande Ana Moura. Deixo já aqui uma sugestão. Por exemplo, os búzios. Um tema com um ritmo e gostaria muito de ele cantar por si. É verdade. É verdade. Isso seria uma boa escolha. Aí está um bom desafio. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Se eu tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Costumo aqui falar no que diz respeito ao fado, que hoje em dia o fado também vive de bons e novos acompanhantes, muito também porque efetivamente hoje em dia muitos deles conhecem novos acordes, enfim, abandonámos também algum passado em que efetivamente alguns deles não tinham, enfim, a mestria que seria necessária para acompanhar grande parte dos fadistas. E vem muito bem acompanhado para este disco. A escolha passa muito por si, é também indicado um bocado pela editora. Como é que funciona isso? Claro que a editora tem o seu papel de aconselhamento, claro, e eu ouço todas as críticas. Para mim são críticas construtivas e refletivas no sentido de serem para melhorar sempre. Claro que um disco para mim, não sei se já disse, mas é um disco para mim é uma história. É como um texto, tendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E todos os poemas que eu incluo em qualquer disco, que eu faço hoje, um amanhã, outro dia, têm sempre uma história e têm sempre um propósito de estarem ali. Não é só por serem bonitos, ou porque depois a pessoa vai ouvir e diz, mas isto não faz sentido, estar a ouvir uma coisa agora e depois estar a ouvir outra que se calhar já não faz. Vem com um seguimento. Daí eu ter grandes poetas que escreveram para mim grandes temas, como o Jorge Fernando, como o José Luís Gordo, e entre outros, que têm, e depois um acompanhamento de fenomenal com duas guitarras portuguesas, duas violas, um contrabaixo, um acordeão e ainda um saxofone, tanto que é muito importante. Isso tudo faz parte. É como se o artista fizesse o desenho e os músicos o pintassem, portanto, que é a dar uma cor, portanto, é um todo que as pessoas ouvem e é uma história que vem desde a primeira faixa até à última. Neste caso, do primeiro, que é o meu disco, tem 12 temas, desde o 1 ao 12, o 12º, não é? Vamos só falar aqui no nome das pessoas para que não fiquemos aqui. Guitarristas, temos como a primeira guitarra o Arménio de Melo, depois também o Sidónio Pereira, tenho o Jorge Fernando, o António Queiroz nas violas, o contrabaixo João Penedo, tenho o acordeão no Grande Lírio Roxo, acompanhado por António Barros, e o saxofone no Povo Clavas no Rio, muito relevante, muito bonito. Precisamente. E claro que tem lá também, pronto, o grupo, os trovadores de Redondo, o grupo coral, a darem ali aquela grande alma, aquela música. Povo Clavas no Rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. As tábuas do meu caixão. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beberei mal de que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter à mesa redonda, beberei mal de que esconda o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, água pura, fruto agreste, mas a tua vida não. Aromas de urs e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Precisamente por falar aqui do saxofone no Povoados do Rio, que vem a ser o 11º tema deste álbum, que não é habitualmente de tradição no fado. Que fez isso num tema que foi a Amália, que fez com Dom Baias, uhum, que fez com o Povo Clavas no Rio à mesma, com um som diferente e com uma maneira de estilo diferente, com um estilar diferente e com jazz, tanto que era jazz e este não é jazz. É uma forma, é uma semelhança que há ali entre os dois, mas que é uma forma, se calhar, inovadora, mas não inovadora no sentido de estragar, inovadora no sentido de melhorar no sentido de ser diferente. Algo diferente, muito porque bem. O que a Amália fez foi tão perfeito que eu não posso melhorar nada naquilo que foi feito por ela. Agora, a que é diferente e que se torna bonito, a meu ver, e a opinião das pessoas que me têm falado, sempre muito positiva e o que me tem estado a agradar bastante. E os velhos do Restelo, que andam tanto neste país e que, por não dizer que, isto aqui já é uma provocação, dito assim, feita a pergunta, que o saxofone nada tem a ver com o fado. A que é que lhe responderia? Eu acho que o fado é tão próprio que nada tem a ver com o fado. O fado é tão simples, e por ser tão simples é tão complicado, que uma forma, uma pessoa para cantar o fado tem que sentir bastante, porque não é só estar ali a cantar "oh malhão, malhão, que vida é a tua, como iria beber 30 e passear na rua", não é nada disso. É sentir e passar às pessoas o sentimento e enfatizar as palavras que têm que ser, aquelas palavras fortes que nós temos que enfatizar e que temos que lhe dar alguma relevância naquilo que está a ser dito, para que as pessoas se emocionem. Agora, o saxofone, se pode embelezar aquela cantiga, embeleza, sim senhora. Se tem ou não a ver com o fado, é uma opinião muito própria. É uma opinião muito própria. E são pequenos apontamentos de saxofone que estão lá, apenas no fado. Não é a música composta pelo saxofone inteiro. Tem lá a marca da guitarra portuguesa e da viola bem marcado ali. E depois tem os pequenos apontamentos do saxofone. Mas, como lhe digo, é uma opinião muito própria. Muito bem. E, senhores ouvintes, eu quase me arrisco a dizer assim: embrulhem leve, se faz favor. Porque estão bem explicados. Solidão, antes que o sol se vá, como um pássaro perdido, também te direi adeus. Solidão, solidão, também te direi adeus. Terra, terra morrendo de fome, pedras secas, folhas bravas, ai quem te pôs esse nome? Solidão, solidão, sabia que são palavras antes que o sol se vá, como um gesto de agonia, cairá olhos meus, soledade. Índiazinha, índiazinha tão sentada, na cinza do chão deserta, que pensas, não pensas nada. Soledade, soledade, que a vida é toda secreta, como estrela nestas cinzas, antes que o sol se vá, nem depois não virá Deus. Soledade, soledade, nem depois não virá Deus. Destino serve sem mágoa nem alegria, um coração tão breve. Terminamos até com o senhor de Nosso Fado, que tem a letra e música de quem veio a produzir o disco, portanto, do Armênio de Melo, e também, por sua vez, também do Cidário Pereira, também ajudando na produção. Mas o Armênio tem aqui um lindíssimo tema, quer em música, quer em letra, deste senhor de Nosso Fado. E fecha precisamente com Chave de Ouro. Da maneira que lhe fiz a pergunta, começou com a Amália, e há pouco explicou-nos que faz um disco, faz um livro, não é? Este é mesmo o remate ideal. É verdade que é um poema, é uma prece quase que pode ser interpretada de muitas maneiras, muito bonito, e logo para um fecho em beleza, que é quase é quase uma canção, não é? Portanto, é muito bonita. E pronto, e não havia, acho que quanto a mim, e como opinião também da editora, não havia melhor forma de fechar aquele disco senão com a Senhora do Nosso Fado, não é? Senhora do Nosso Fado, e que à noite nos conduz, te peço, reza por nós, é imensa a tua voz, é imensa a tua luz. Passo, reza por nós, Senhora do Nosso Fado. Tocar o fado e cantar em teu louvor, Mãe de Deus. Corações ao lembrar pecados seus, são pequenas orações, Senhora do Nosso Fado. Tanto faz esta ansiedade e as penas com que me deito, bendita luz da verdade, Senhora do Nosso Fado. Bendita a luz da verdade, Senhora do Nosso Fado. A seleção destes 12 temas, o que é o seu dedo, o que é o dedo da produção, o que é o dedo da editora e o que é que ficou na gaveta? É um todo. Eu acho que um bom trabalho se faz com, primeiro com o cantor, depois com os músicos, depois com a produção, porque sem eles os artistas não eram nada. Nós não poderíamos nunca trabalhar sozinhos, nem tínhamos bases para o fazer, e a isso agradecemos-lhe de muito, não é? Da parte da produção técnica, da parte da produção de agenciamento, da parte de marketing, da parte de visualização de imagem, de site, que tem um site na internet que dá uma visibilidade enorme, que é www.iscaer.pt. Exato, os nossos ouvintes podem, já conhecem o hábito de poder ir à nossa página e tem lá o link para poder aceder. Claro, eu acesso a toda a informação, portanto, isso é um todo que faz com que as pessoas vão ver um espetáculo e no fim possam criticar positivo ou negativamente, portanto assim é um gosto muito pessoal, consoante aquilo que se gostar ou não, claro. Que estranha forma tenho de viver, sem nada à minha volta, em solidão, um misto de te querer e te perder, se eu jurado do coração, volta à insolidão. Que estranha forma tenho de viver, que estranha noite longa em tempestade. Amor, desejos loucos, alimento. E quando cai em mim sem liberdade, ao teu corpo e em teus braços me acorrento. Amor, desejos loucos, alimento. Que estranha noite longa em tempestade. Vem possuir-me, amor, em cada instante. Afaga meus cabelos, dá-me carinhos. Vem ser minha mulher e minha amante. Se o vento soprar contra revoltado, conduz a minha vida pelos caminhos, até que o meu amor fique calado. Se o vento soprar contra revoltado, conduz a minha vida pelos caminhos, até que o meu amor fique calado. Luís, temos aqui uma outra questão, que esta já é mais de ordem prática, que é isto. Sabemos o que é que acontece hoje aos discos. Dizia aqui o Miguel Matos do Seda, quando ia com o cão ao veterinário e lhe diziam que ele tinha uma pulga, ele imaginava 12. E que os discos eram igual. Sempre que se vende um, haverá 12 cópias para aí. Como é que o Luís, enquanto jovem cantor, vive com este fenómeno? Quer dizer, por um lado acho bem, por outro lado acho menos bem. Não acho mal. Acho menos bem. E com isto foi diplomaticamente correto? Claro, porque por um lado é positivo, porque, pronto, com a crise que estamos a percorrer, pronto, e com o que nos está a invadir hoje em dia, acho que as pessoas têm que apoiar, sim, a cultura portuguesa, porque um país sem cultura nunca vai a lado nenhum. Todos os países têm cultura, Portugal também que tem que ter cultura. Porque é um país tão pequeno e que tem tanta coisa bonita, não só a nível de música, como a nível de imagem. A vossa zona da Serra da Estrela é magnífica, o Alentejo é magnífico, Portanto, quer dizer, o Norte é magnífico. Portanto, tem tanta coisa bonita. Agora, em relação à cultura, claro que o povo tem que apoiar. Se há pessoas, pronto, que às vezes que não têm possibilidade e que possam fazer cópias dos discos, portanto, eu apoio. Acho que não é mal. Agora, claro que para os artistas, claro, temos que vender discos, e tem que ser importante para nós vender discos, para que nós possamos mostrar a nossa arte, e mesmo para que nos possam dar vida, não é? Acho eu. Entre o mar que nos separa, dos oceanos do mundo, guitarra que chora, um canto que se demora, num grito calado e mudo. Há uma guitarra que chora, um canto que se demora, num grito calado e mudo. Ganhamos este destino, com caravelas de vento. gotas de vento à bolina, mas ninguém nos adivinha as cordas do pensamento. Gotas de vento à bolina, mas ninguém nos adivinha as cordas do pensamento. Conta-me os mares da distância, os segredos dos navios, das rotas que me apetecem, lá onde moram os frios, que os marinheiros conhecem. As rotas que me apetecem, lá onde moram os frios, que os marinheiros conhecem. E tu moras tão perto deste mar por mim salgado, das lágrimas com que te canto, meu país ganha-me o pranto, que me entrego a tanto fado. Das lágrimas com que te canto, meu país ganha-me o pranto, que eu entrego a tanto fado. Esta pergunta agora é nitidamente uma provocação, mas é dita do alto dos meus 40 anos. E começo por perguntar antes de mais a idade que tem, Luís. Eu, 19 anos. 19 anos. Luís, então a pergunta é assim e é mesmo uma provocação. Não ligue. O que é que quer ser quando for grande? Maior, daqui a pouco bate com a cabeça no teto. Bem, o que é que quer ser quando for grande? Eu estou a tirar na faculdade o meu curso é Psicologia. Uhum. E, claro, que um curso é sempre, quer tirar o curso para uma forma de estatuto, para uma forma de cultura, para uma forma de saber estar e de saber interpretar, portanto, as coisas, e é uma formação. Claro que quero seguir a minha vida artística, e isso é sempre o que quero fazer para além do curso. Depois, quando o tirar, ficar arrumadinho, porque o que eu quero seguir é a minha vida artística, porque sei que não... Ou das duas, uma estava a dar uma consulta de psicologia e estava sempre a cantar, ou então não podia ser, não é? Tudo é possível, tudo é claro, possível enquadrar. Claro, ah, não, quem corre por gosto não se cansa. Exatamente, é preciso que se faça de um modo honesto. É verdade. A tristeza casou comigo ao ver-me sofrer um dia. Por mais que lute, não consigo transformá-la em alegria, transformá-la em alegria. Conheci-a no inverno, com chuva, com vento e frio. Um vendaval do inferno, com luta insana no rio. Com luta insana no rio, bateu-me à porta a chorar, com uma rosa na mão, talvez para me animar ou vender-me uma ilusão, ou vender-me uma ilusão. Mas a rosa perfumada que ela me trouxe à porta estava tão triste, coitada, quando a beijei estava morta. Quando a beijei estava morta. E eu, mais triste do que sou, fiquei naquele desgosto, e uma lágrima deslizou pela tristeza do meu rosto, pela tristeza. beleza do meu rosto. E hoje vivo com a tristeza, pois sou casado com ela e vejo nela a beleza que a vida triste é mais bela. Que a vida triste é mais bela. Tenho o meu o lançamento à imprensa do meu disco, será na grande Casa Museu Amália Rodrigues, onde para mim é um privilégio enorme, sendo o primeiro artista a fazer uma apresentação naquele sítio, naquele maravilhoso sítio tão mágico, e também, portanto, como concerto dia 15 de dezembro no Auditório Municipal de Redondo. Luís, abraço, e claro que a porta está aberta para falarmos mais vezes. Agradeço imenso, muito obrigado. Obrigado, nós. Seria se o destino que a astrologia debate como uma ciência exata. Contrapor-se ao destino como um nó que se desate na mente que o não acata. A contrapor-se ao destino como um nó que se desate na mente que o não acata. Estudam-se os mapas astrais, o zodíaco e as razões de energias más e boas, a procurar os sinais das fundas alterações que há na vida das pessoas. A procurar os sinais das fundas alterações que é na vida das pessoas. Dão o dito por não dito, e se a verdade não mente nas razões que em si encerra, em que estrelas terá escrito que de fome morre gente todos os dias na terra? Em que estrelas terá escrito que de fome morre gente todos os dias na terra? Em que estrelas terá escrito que de fome morre a gente todos os dias na terra? Em que estrelas terá escrito que de fome morre a gente todos os dias na terra?